Deus precisar de todo mundo. Um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado. Quem não é tolo pode ver a paz na terra, amor, o pé na terra, a paz na terra, amor, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir